Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Dando continuação a mais uma playlist antiga também, a gente já falou das openings parte 2, né, em músicas em inglês. Agora vamos falar das endings, a parte 2. Pra lembrar a galera, essa playlist, a gente vai falar sobre as músicas cantadas por bandas americanas e inglesas que foram licenciadas por esses animes, ou aquelas bandas japonesas que fazem aquele inglês maroto, né? A gente não entende nada disso. Sim. Bom, mas então, vocês começaram a escutar essa playlist e tá tocando aí de fundo uma música até que conhecida, cara, pelos seus memes. Conhecida pelos motivos errados. Você pode nunca ter assistido um episódio dessa merda, mas pelo menos o To Be Continued você vai conhecer. Pois é. Com certeza. A música é o Roundabout do Yes, do anime Jojo Bizarre Adventure. Um monte de gente já viu essa música em vários lugares de memes. É que assim, o meme do To Be Continued, ele tem tanto potencial, dá pra você colocar isso em tanta coisa. E as pessoas, obviamente, não perdoam e exploram os memes da melhor forma possível, né? Então, eu mesmo, eu nunca vi Jojo, mas eu não consigo mais ouvir essa música sem rir, porque eu lembro de todos os 300 milhões de vídeos do ano, esse comecinho dela, que não tem como fugir deles. E, assim, babaquices à parte, uma coisa a gente tem que falar. Que instrumental foda dessa música. Ah, meu é. Deus. Que instrumental maravilhoso, nossa. E é uma música grandona, viu? Que não vai tocar inteira aqui, obviamente. Ah, vai tocar inteira, mas tá aí no fundo, né? Tá tocando de inteiro no fundo, obviamente. É, mas o Jojo, pra quem não conhece, né, pelo menos onde toca a música aqui do Roundabout, ele é do primeiro anime, do Jojo Bizarre Adventure. Ele tem os dois primeiros arcos, né, do Jojo, o Phantom Blonde e o Battle Tennessee. Primeiro arco tem o Jonathan Joestar, o segundo tem o Joseph Joestar, e mostra os dois, cada um com suas habilidades. Nessa aqui, pelo menos nesse primeiro anime, os dois primeiros arcos, não tem o Stand, mas tem o Ramon ainda, a habilidade do Ramon. Aquela habilidade que é a energia obtida por meio de uma respiração secreta. Então é interessante também, é legal, pelo menos o Battle Tennessee. Phantom Blonde tem o Mala do Jonathan, ela esquece. Então vejam, e depois vem o terceiro arco que tem o Stardust Crusader, aí sim aparece os stands, só ficou. Mas por enquanto fique aí com a música Roundabout, o Yes tocando aí no fundo, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Nós vamos começar um anime que a gente fala todas as chances que tem, mas justifica-se porque ele todo é muito bem feito. A gente tá falando de Moon the Water, da Soelo e Beach Crusaders, da trilha sonora de Beck. Eu, pessoalmente, prefiro a versão cantada pelo Koyuki dentro da série, mas a música em si é linda. É uma música que fala de amor de um jeito muito bonito. E ela toca em cenas muito bonitas também. É, eu sou suspeita pra falar, gente. Escutem o cast de Beck, vocês vão entender por que eu sou muito suspeita pra falar desse anime. Mas é uma música muito bonita. E a Soelo tem uma voz espetacular. Eu gosto muito da voz dela. E Beach Crusaders, a gente já falou em outros momentos aqui. Os caras também são muito bons. Eles fazem um trabalho de qualidade. A gente citou, inclusive, nessa série de openings e endings em inglês. A gente citou eles várias vezes, por mais que o inglês dele seja meio quebradinho, mas releva, né? Isso não é um problema. Mas a trilha sonora de Beck como um todo é muito boa. E Moon the Water é provavelmente a minha música favorita da trilha sonora. Eu não vou falar mais muito. De novo, escutem o cast de Beck, porque ele ficou muito legal. Então, com vocês, Moon the Water, sou eu, Beach Crusaders, da trilha sonora de Beck, Mongolian Chop Squad. Escutem aí! Moon sways, O próximo anime é um anime que eu adoro, e essa ending, ela é bonita. É bonita, considerando toda a zoeira do anime. O anime é o Gintama e a música é o Mr. Raindrop do Amplified. Gintama, pra quem conhece, a gente até fez um podcast de Gintama, é um anime que é, você tem a zoeira misturado com drama também, que convence. É muito legal. É um anime cheio de paródia, cheio de referência, é uma história que é publicada na Shonen Jump, ele então ele faz referências principalmente às coisas da Jump. É um anime então de muito humor pesado, humor escroto pra caramba. É assim que a gente gosta. Pois é, a gente vê esse grupo Yorozui formado pelo Sakata Intoki, o Shinpachi Shimura e a Kagura, esse trio que fazem qualquer tipo de serviço num Japão feudal estranho pra caramba, meio futurista até, um Japão que foram invadido por aliens e esses aliens trouxeram a prosperidade em muitas Shonen Jumps, por exemplo. Curioso, esse é um anime que tem uma mistura então assim, humor pesadão, mas com muita história de drama forte que convence também. E essa ending, a segunda ending do Gintama, Mr. Raindrop, é uma música bonita. E se vocês verem a animação, ela também é legalzinha. Você vê a Elizabeth ali com um guarda-chuva andando na chuva. Elizabeth, que é um praticamente um cara vestido com a roupa de pato gigante, cara. É estranho pra caramba esse negócio. Mas é maduro. 10 de 10. É bom, é bom, é bom. É uma música muito bonitinha. E pra quem conhece Gintama, conhece essa música com certeza. Bom, mas então é isso, Mr. Raindrop do Amplified, a ending do Gintama. Escutem aí. Mr. Raindrop falling away from me now. Mr. Raindrop falling away from me now. Mr. Raindrop falling away from me now. Just a flower on a tree. Why must you leave? Just a flower on a tree. Why must you leave? Mr. Raindrop falling away from me now. Mr. Raindrop falling away from me now. Falling away from me now. Mr. Raindrop falling away from me now. A próxima música é de um anime também, um anime super família, super fofo, super da hora. Porra, é? Você pode assistir com a sua avó do lado também, que é Why Are I Not, de Hiroyuki Oshima e Ireka Katakiri, na trilha sonora de Higurashi no Naku Koroni. Isso, aquele anime das criancinhas matando umas às outras múltiplas vezes. É uma gracinha esse anime. Eu, pessoalmente, gosto muito. Higurashi é um anime que, pra quem gosta do gênero, de terror, de suspense, de matança, provavelmente já conhece, já assistiu. Mas eu gosto dele porque ele nunca te prepara pro que vai vir depois. Vem um episódio nível Lucky Star de piadinha, aí depois já vem um das pessoas com tortura e pessoas sendo esfaqueadas. É medonho, é medonho. Mas é justamente por isso, você nunca tem aquela segurança, ah, agora as coisas vão ficar bem. Não, elas não vão ficar bem. E o encerramento, ele é tranquilo, ele tem uma música, é uma música bonita, uma música bem, assim, lenta, um pouco mais lenta do que a abertura, né? A abertura realmente dá medo, eu acho. Mas o encerramento é bem mais tranquilo. Acho que é uma coisa até comum, né? Os encerramentos desacelerarem um pouco em relação às openings. É um anime que é razoavelmente longo, 2 temporadas, um monte de OVAs. A visual novel no qual ele foi baseado tá saindo na Steam por episódios. Então, assim, quem tiver interesse, vale a pena. Eu recomendo a pessoa buscar o jogo se ela puder. Mas é um anime que, pra quem gosta desse estilo, pra quem gosta desse gênero, vale a pena. Não dá pra recomendar pra todo mundo. E a música é muito boa também. A trilha sonora do Higurashi é muito boa. Trabalho todo o som das músicas de abertura, de encerramento, os efeitos sonoros, a trilha sonora instrumental. É uma trilha muito boa, muito bem feita mesmo. Até porque tem que ser, né? Pra dar aquele clima de medo, a trilha sonora tem que ser muito boa. Então, com vocês, Why or Why Not, de Hiroyuki Oshima e Ireka Katakiri, da trilha sonora de Higurashi no Anakoroni. Escutem aí. Próximo anime é um anime de humor bem legal. Eu gosto dele. Um pouco nonsense até, mas a proposta é bem simples e bem fácil de entender. É, o anime é o Tonari no Sekikon e a sua ending set de Free da Akira Jinbo. Pra quem não conhece o Tonari no Sekikon, a gente vê uma dupla de estudantes. Tem o Seki e a Yokoi. Os dois estão na mesma classe e os dois sentam na última fileira. Só que o Seki, ele se senta do lado da janela também, né? E ela senta do lado dele. Aí, durante as aulas, ao invés do Seki estar prestando atenção na aula, ele fica aprontando alguma coisa pra se distrair, sabe? Aí ele fica na mesa dele, fica fazendo alguma coisa em cima da mesa dele. Aí tem um dia que ele decide brincar, né, com as suas borrachas, ele acha que o negócio virou uma fileira de dominó pra se distrair. Tem outro dia que ele decide criar uma batalha de shogi na mesa, no meio da aula. Outro dia ele tá decidindo tricotar, ele tá fazendo... É muito bom! Ou ele tá brincando com uma família de robôs em miniatura e tal. Tem outro dia que ele tá jogando golfe em cima da mesa. E ninguém na sala, nem o professor, consegue perceber o Seki fazendo essas coisas, exceto a Yokoi, que fica de olho e ela fica meio desesperada, é meio brava com o cara, né? Ela fica brava, mas ao mesmo tempo ela fica curiosa pra ver onde que aquilo vai dar, né? Pois é, assim, não, o Seki só tá brincando, não tá prestando atenção na aula. Aí de repente ela tá empolgada, tá vendo o que que ele vai fazer. Oh meu Deus, não! Ele reencena batalhas, ele reencena, é um negócio de umas cenas mó dramáticas, e ela fica lá, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Eu queria conseguir procrastinar que nem esse cara, ele transformou procrastinação numa forma de arte. É isso, então. Sério? É legal, é um anime assim, bem curto, de 8 minutos, então passa rapidinho o episódio, você, ah, eu quero ver mais, e você vê outros episódios, mas... E cada episódio você vai ver o que que o Seki vai aprontar dessa vez, e o que que a Yokoi vai ficar vendo ele aprontando, meu Deus, né? Vale a pena ser visto, com uma ending também bem legal, a Set Den Free, né, da Akira Jinbo, uma pegada boa, animada, feliz até, interessante. Então, se você estiver curioso, veja o anime e aproveita e fica escutando essa música de encerramento, que é legal pra caramba, né? Set Den Free, da Akira Jinbo, ending do Tonari no Sekikun. Escutem aí. música é da trilha sonora de Ghost in the Shell Standalone Complex Second Gig. O nome dela, Live Inside the Shell, do Steve Conte. A trilha sonora do Ghost in the Shell, dos filmes, das séries animadas como um todo, é fantástico. Nós temos desde músicas em inglês, nós temos músicas em russo, que a gente não, infelizmente não tem como fazer uma playlist de openings de anime em russo, né? Então... Não, não dá, só vai ter um anime. Mas, é, Origa, amo você. Mas enfim, essa música especificamente, a letra dela é muito bonita. Eu acho que o ponto forte dela é a letra. Mas é uma música muito bonita, é uma música muito, muito calma. A voz do Steve Conte é muito linda, certo? O Ghost in the Shell, o anime como um todo, ele... Não terminei de assistir ele ainda, mas é um anime bem feito. E a trilha sonora é um espetáculo à parte. Do Standalone Complex, principalmente, porque, como eu falei, tem das músicas em russo, são também do Standalone Complex. E a Live Inside the Shell, eu acho que ela consegue resumir muito bem o conceito da história. O que é essa concha, o que é viver dentro dela. É um anime muito bom, com uma música que faz jus à qualidade do anime. A letra dela faz mais sentido do que outras músicas, como a gente falou na outra gravação, se vocês escutarem, que a gente falou de Lithium Flower, que era o ending da primeira temporada. Realmente, não tenho como falar muito, mas é uma música realmente que vale muito a pena, com uma letra muito bonita, com uma letra que consegue resumir o conceito do anime de um jeito que eu achei muito interessante. Então, com vocês, Live Inside the Shell, do Steve Conte, da trilha sonora de Ghost in the Shell, Standalone Complex Second Gig. Escutem aí! In between the world of sleep and awake, seems so far away from where I've been, and unsure but not afraid. Trusting my soul, I know I must be taken to see the world that is not so far from now. Imaginations come and sweep the shores of my mind, letting it be visions pass and emotions arise, letting them go beyond the doors I've never seen, opening one by one. Wake up, I hear a voice. Hear a voice calling out to me. A próxima música é uma end de um anime que eu acho muito maluco até, viu? A música é o Home, do Pay Money to My Pain, do anime Buzzer Beater. Buzzer Beater é um anime de basquete, só que é um anime de basquete a la Space Jam, cara. Meio estranho na sua maluquice. Meio estranho, cara, isso é genial! Não, só que na questão de que não são humanos jogando basquete. Ou melhor, tem um time da Terra jogando basquete contra o resto da galáxia jogando basquete. Imagina isso. Quem é Kuroko no Basket Slam Dunk na fila do pão perto disso, gente? Que genial! O pior é que ele é do mesmo mangaka, o Takehiko Inoue. O cara que criou o Slam Dunk, ele criou o Buzzer Beater também. Sei lá, acho que ele tava... Ele cansou assim, fez o Slam Dunk, que é coisa tão séria, tão profunda. Vou zoar agora, vou fazer... Buzzer Beater é a fanfic do Slam Dunk que ele queria. É um web mangá dele, louco pra caramba, sabe? Aí ele mostra assim, ó. Tem um time, assim, de basquete, né? Que ele tá representando a Terra, já falei. Está numa competição intergaláctica, por quê? Porque os caras da galáxia não tem mais o que fazer, a não ser querer jogar basquete e matar todo mundo, né? E aí, o time da Terra tem que mostrar o seu representante, né? E tem um protagonista que é um garoto de 14 anos, e é muito habilidoso, muito rápido, e não tem medo desse desafio, e vai juntando um monte de outros jogadores habilidosos de basquete. Não tem que ser da mesma idade, não tem que ser do mesmo sexo também. Olha aí, é um time representante da Terra de todos os tipos. E cada desafio e cada quadra que é absurdo tentar jogar nessas quadras aí, né? Tem um poço, tem uma lava lá, tem um monstro atrapalhando toda hora, e eles vão tentando ganhar e ganhar e ganhar de cada desafiante. E por aí vai. Essa competição intergaláctica pra ver quem é o melhor e pra que a Terra não seja destruída, tu fiz as contas. Então, se você gosta desse tipo assim, de animação, um esporte fora de série, maluco, estranho, veja um Buzzer Beater, até que ele é ok. Não é meu favorito, com certeza, de anime de esporte. Gente, eu acho que esse é o conceito de anime de esporte mais genial que eu já escutei na minha vida. Eu vou precisar assistir essa merda. Pois cara. É, ele é um pouco velho, mas é interessante. E tem a Engine também, de uma banda também, que ele já via outras músicas também, que é ok, legal. Então, escutem a música aí, o Home, do Pay Money to My Pain, a Engine do Buzzer Beater. Tá bom, galera? Escutem aí. Something different, I don't know what it is. Something really missing my life. Now I know what it is. My weakness calls out my name. It takes me to the place where I used to live. I can't trust them. Sometimes you make me feel better. Feeling not alone. My weakness saying to me, let's go back home now. time to see, to think. I need more time to see, to think of you. Me to the place where I used to live. A próxima música é de um anime bem recente, um anime bem, assim, daqueles também que eles parecem ser uma coisa, mas você vai ver, não é nada daquilo, que é Gakugurashi. A música é We Took Each Other's Hand, da Kaori Sawada. Gakugurashi, à primeira vista, parece ser o seu anime Slice of Life com menininhas idiotinhas fazendo coisas idiotinhas. Muito moe, antes de mais nada. É, assim, quem não gosta de moe, vai assistir o começo assim, tá, deixa pra lá. Até você perceber que o buraco é mais embaixo, e ele pega um outro estilo que já tá bem batido nos seus clichês, mas de alguma forma mistura. A protagonista, ela parece viver no próprio mundinho, ela mora dentro da escola, ela faz as suas pequenas aventurazinhas, as suas brincadeiras, mas na verdade... cuidado. Gente, isso é spoiler do primeiro episódio, ok? Pra vocês já vão assistindo sabendo o que, que vocês vão encontrar. Te derruba. É muito interessante. Tem um excesso de humor que incomoda, mas... Eu não terminei de assistir, mas eu achei o conceito, a mistura de duas coisas que já estão muito batidas, de um jeito que acabou valorizando as duas. Isso eu achei bem legal, ainda preciso terminar de ver, mas realmente não é um daqueles animes que ele te dá aquela puxada de tapete da hora. Tem muitos momentos de baixo que você fica deprimido. Ah. E essa ending é que ela toca só em um episódio triste pra caramba, de final triste. É. Tanto só escutar essa música, você vê como é a pegada dela. Triste pra caramba essa música. Uhum. É um anime, assim, não tem como a gente esperar que as músicas sejam todas felizes e bonitinhas e tudo mais, mas é um anime que vale a pena e é um anime que surpreende. Eu imagino que vá ter pessoas que não vão gostar porque não gostam de um ou do outro estilo que tá lá, tudo bem, mas eu acho que vale a pena. Ele não é muito comprido e essa música é muito bonita, por mais que seja triste, é uma música muito bonita, certo? Então fica a sugestão, assistam com vocês, We Took Each Other's Hand, da Kaori Sawada, trilha sonora de Gakugurashi, escutem aí. All of you days. So many again. Próxima música, ela chama Smile Yuimi da Elisa. Ela toca apenas um episódio também, a ending de Toaru Kagaku no Reiyugan. Só tocou uma vez, uma pena, mas ela é muito boa também. Pra quem não conhece o Reiyugan, né? O Reiyugan é o spin-off do Toaru Majutsu no Index. Obra muito boa que eu quero uma terceira temporada logo. Por favor, venha logo. Mas o que que fala o Reiyugan, né? O Toaru Kagaku no Reiyugan. Essa vez tem um foco na personagem Misaka Mikoto. Ela aparece bastante no Index também. Mas assim, ela é a protagonista dessa história. Ela é, também tem o apelido de Reiyugan. Ela é uma Esper de nível 5, né? Ela tem o poder do eletromagnetismo. Ela é a terceira pessoa mais poderosa nesse mundo de Espers, né? E a gente vê a história, né, com as amigas dela. Ela tem, ainda tem a Kuroko, que tem o poder de teletransporte. Tem a Uiharu, que é uma hacker. E as duas trabalham numa organização chamada Judgment, que é um grupo que faz a vigilância da cidade. E além disso, ainda tem outra amiga, a Saten, que não tem nenhum poder, né? Tá lá sempre pra provocar confusão. E a felicidade do grupo também. Aí de vez em quando aparece também o Toma, né? Que ele é o protagonista do Index, no qual a Misaka ela age como uma tsundere perto dele. Então é curioso, toda vez que aparece esse cara nos episódios, assim, ela tá assim: ah, eu não gosto de você, seu baca, baca, baca, baca. No fim, tá ali. Não é como se eu gostasse de você, baca. Porque a Misaka Mikoto, ela é uma tsundere clássica. Ela é forte, mas ela é uma tsundere. É sempre assim. No Index ela é tsundere, no Reigan ela é tsundere também. E ela tem uns gostos estranhos também. E aí a gente vê o foco nessa história aqui com a Misaka Mikoto e também a Judgment, né? Então, como ela tá envolvida com esses casos, ou como ela ajuda, ou como ela tá nem aí também. E aí a gente vê todas as outras amigas no, nesses casos também, trabalhando. É um anime legal, eu gosto. Eu já gostava bastante do Toaru Majutsu Index. O Toaru Kagaku no Reiyugan também eu gostei bastante. Pra quem quiser acompanhar, tem o mangá. Só ficar seguindo ele. Já tem duas temporadas. Não sei se teria uma terceira. Não sei. Eu espero antes uma terceira temporada do Index, quem sabe. Mas enquanto isso, fique aí então com essa música aqui que eu acho muito legal, muito bonita, muito sentimental. Tal Smile You and Me da Elisa, ending do Toaru Kagaku no Reiyugan, tá bom galera? Escutem aí. Here's my heart, no need to worry, distance above, shine bright in the night, just call my name, if you're feeling broad, cheer up, I'll be waiting. finalizar, a gente vai pegar uma música de um anime que também tem uma certa pegada musical, que é Nana. No caso, o ending Wintersleep, da Olivia, que ela faz a voz de canto da personagem geneira Serizawa. Nana foi baseado no mangá da Ayazawa. O anime foi lançado pela Madhouse, o Madhouse, com 47 episódios. O mangá, infelizmente, nunca foi finalizado, de fato, devido a problemas de saúde da autora. Eu escutei uma conversa umas poucas semanas atrás que poderia ser que ele voltasse. Não tomei minha palavra pra isso, foi boato, eu não sei. A gente fica na torcida. A história, basicamente, ela fala de uma série de coincidências. Duas personagens chamadas Nana, completamente diferentes uma da outra, elas têm o mesmo nome, mas elas são completamente diferentes em personalidade, em ideias, em aparência. Elas se encontram num trem indo pra Tóquio, por acaso. Por mais coincidências, elas descobrem que elas acabam morando juntas, num apartamento de número 707. 7 Nana. E assim, mostra o relacionamento delas, a amizade delas se desenvolvendo e as coincidências e como os caminhos delas vão se desenrolando, certo? A trilha sonora dele é muito boa. Essa música, especificamente, é muito bonita também. Ela é bem, assim, é uma música muito bonita, de verdade. E como eu falei, a trilha sonora de um anime que tem uma pegada musical, já que uma das meninas chamadas Nana, ela tá numa banda. Então, obviamente, tem que ter um certo capricho nessa parte. Ficamos na espera, quem sabe um dia o mangá termine. Uhum. E a gente vai ser Alice, porque, né, o que a gente faz de melhor é se iludir, mas tudo bem. Com certeza, né? Mas a vida é feita de escolhas, né? A gente escolhe ser besta. Paciência. Pois é. Então, pra finalizar, fiquem com Wintersleep, da Olivia, da trilha sonora de Nana. Escutem aí. Muito obrigado por terem escutado. Mandem suas sugestões, mandem seus e-mails, mandem seus pedidos, mandem suas cartinhas, mandem o que vocês quiserem pra gente pelo nosso grupo no Facebook, pela página, pelo nosso e-mail. Falem conosco, a gente adora quando vocês falam com a gente, tudo bem? Beijos, até mais e escutem aí. Falou, escutem. Make it disappear. Make it. gazing from the dead.